Estamos falando de Corpus Christi, né? Significa o corpo de Cristo, na tradução do termo, né? E essa festa, hoje a gente chama de festa, né? Mas, na verdade, essa busca de uma comunidade em direção à religiosidade, ela se deveu a um movimento, né? Que, de tempos em tempos, principalmente, a gente sempre cita a Igreja Católica, que é o nosso berço de todos nós, é a maior igreja cristã do lado ocidental, falando. Então a gente sabe que de tempos em tempos existem movimentos para tentar puxar de novo o povo mais para próximo da igreja, para próximo da religião. Isso há muito tempo acontece. Se a gente for ver o que aconteceu lá com Moisés, no momento lá dos 10 mandamentos, também era uma tentativa de puxar aquele povo para uma ideia central, uma ideia única, um povo bastante disperso. E naquele período ali da nossa história, o Papa Urbano IV, ele institui essa festa, essa peregrinação do Corpus Christi. E isso se deveu, pela história que se ouve, a uma visão de uma freira, e que Jesus teria dito para ela, a Virgem Maria teria falado para ela, que deveriam fazer de tal forma, buscar o congraçamento dessa ideia do corpo de Cristo, que na verdade é buscar a Eucaristia instituída pela Igreja Católica como ponto elevado. Porque lá na Santa Ceia, como se denomina, quando foi a última ceia de Jesus, quando ele fala para os seus apóstolos que aquele era o corpo dele e aquele era o sangue dele, e que através dessa lembrança eles estariam novamente unidos. Então isso é a Eucaristia, que hoje se institui através da comunhão na igreja. Então é uma busca para novamente trazer o povo, como eu disse. E essa, trazendo um pouco de história, um pouco de conhecimento, até, podemos dizer até que, de repente, não serve para muita coisa, mas só para a gente saber essas origens, né? Ela é comemorada na quinta-feira, exatamente pela data da última ceia, que também foi na quinta-feira, antes da Sexta-feira Santa, como se denomina hoje. Então, a data também ela é fechada nisso. E nós, alguns de nós, sempre se pergunta por que essas datas religiosas elas não têm um dia fixo no nosso calendário. Então, também a título de um conhecimento, como é que isso se marca? Como é que se estabelece essas datas? Desde que foi instituído o calendário que a gente utiliza, né, o calendário gregoriano, como é chamado, também por um Papa Gregório, ele demonstrou o calendário dessa forma, e cada vez mais países, povos foram se utilizando deles. Não são todos que utilizam eles no mundo, mas os nossos ocidentais, a grande maioria. A gente percebe então que as datas caem em um mês, elas caem às vezes em um mês, às vezes em outro, em dias completamente diferentes e distantes. A origem de tudo é a data da Páscoa. A Páscoa, lá naquele período lá onde viveu Jesus, era uma data comemorada, uma data que comemora fertilidade, renascimento, e ela era instituída, eles tinham como ponto de controle a astronomia, os períodos lunares. Então a Páscoa, eu até anotei, a Páscoa ela é comemorada no primeiro domingo de lua cheia do outono. Quando eu peguei isso aqui, eu até fui conferir, né, esse ano passado, para ver se fechava as datas, e realmente fecha. Então a gente vê quando é que começa a lua cheia, Vê, o primeiro domingo daquela lua cheia é a Páscoa. Esse ano a lua cheia começou dia 20, melhor, o outono começou dia 21 de março, todos os anos começam dia 21 de março, e a primeira lua cheia começou dia 23 de março. Domingo seguinte, que deve ter sido 25, 26 de março, foi a Páscoa. E o Corpus Christi, que esse ano coincidiu para nós na data de Caravaggio, que é sim uma data fixa, então, ele é comemorado 60 dias após a Páscoa. Se a gente contar, então, do domingo de Páscoa para frente, 60 dias, vai dar a quinta-feira de Corpus Christi. E aí também a gente vai para frente, puxa, anterior a isso, anterior à Páscoa, e a gente cai na quarta-feira de cinzas, que é aquele período que se denomina de quaresma, de guarda. Então, por isso que o carnaval é sempre marcado antes disso, as festas populares ou pagãs. Então isso é só para a gente ter uma ideia de como é que funciona isso, porque cada ano as datas caem em dias diferentes. Mas, para nós aqui, que vemos essa comemoração do Corpus Christi, apesar de, como foi dito, a gente não participar ativamente até disso, mas também não somos contrários, porque a gente percebe que existe um movimento de uma comunidade, um movimento buscando uma ação positiva. Nós vemos aqui na nossa cidade, em que já na quarta-feira de manhã, ou até antes, as pessoas começam a se mobilizar para a confecção dos tapetes. Algumas pessoas arrumam a frente das suas casas, que é por onde passam a procissão, em direção lá ao eremitério. Então, existe um movimento, vamos dizer assim, saudável. Um movimento em que uma comunidade se une buscando mostrar para aqueles que vêm visitar que existe aqui uma união de esforços, uma vontade de mostrar a religiosidade de um povo, uma lembrança daquele que para nós é o nosso guia, que é Jesus, numa data em que se comemora o corpo dele, a Eucaristia. Mas, na verdade, estamos todos envolvidos num movimento. E, como foi dito, hoje nas TVs se ouviu pouco falar de coisas negativas, coisas ruins, né? Porque já temos um foco diferente. E isso nos influencia, todos nós. A gente é altamente influenciado. Então, se a gente vê coisas boas, a gente se sente melhor. Mas se a gente fica só ouvindo coisas que não são boas, nós também, vamos dizer assim, que assimilamos isso para nós. Então, é bastante positivo. E pensando nisso, a gente acaba lembrando sempre dessa vida de Jesus e o que que essa vida dele, que é traduzida nos evangelhos ou em outros escritos, o que que isso tem para nos contar, ainda tem para nos dizer, tem para nos mostrar, né? O que que a gente precisa ainda aprender com essa história dele. Ainda hoje eu estava ouvindo um relato dizendo que Jesus não reencarnou naquele período para ser crucificado ou para ser torturado. Ele vem para nos dar uma mensagem. Os acontecimentos que se seguiram, eles só demonstram a nossa incapacidade de compreender e de aceitar aquilo que é diferente. Ele não levantou nenhuma espada, ele não arregimentou pessoas para combater alguma coisa. Ele só se reunia e falava, propondo a todos uma mudança de vida, e dizia que essa mudança era necessária para que todos nós possamos alcançar dias melhores, dias mais felizes. Mas, como eu disse, como nós temos dificuldade em aceitar o que é diferente, o que é novo. Mas, basicamente, o que é diferente daquilo que nós temos dentro de nós. Muitas pessoas, naquele período ali, foram seguidores, provavelmente pessoas que já tinham dentro uma vontade de querer ou de conhecer essa mensagem nova. Mas muitos outros se fecharam a isso. E muitos outros, além de se fecharem, não admitiram que alguém pudesse ter ideias contrárias. Isso a gente volta a 2000 e tantos anos atrás, mas ainda hoje acontece isso. Então, não é uma coisa que passou. É uma coisa que a humanidade ainda não conseguiu aprender. E quando a gente fala humanidade, a gente se inclui. Porque todos nós precisamos, como ele mesmo diz, né, matar o homem velho e fazer renascer o homem novo. Significa que nós temos que estar abertos às ideias. Nós precisamos estar abertos àquilo que é novo e que pode sim, sendo diferente daquilo que eu penso, ser mais verdadeiro daquilo que eu acredito. Porque se nós formos ver, nós nascemos numa família, fomos criados, fomos educados, aprendemos vários conceitos herdados ali dentro, nos meios que nós convivemos, mas existem povos distantes de nós e que são bastante diferentes em vários desses conceitos. Então, será que somos nós que estamos certos ou são eles que são certos? Ou será que se nós mesclarmos esses conhecimentos, a gente pode somar e aprender algo mais? Mas para isso a gente precisa estar aberto, a gente precisa querer que essa percepção, que essa ampliação de conceitos, ela aconteça. É o primeiro passo para a gente iniciar uma mudança, é querer. Mas é querer verdadeiramente. Porque eu digo verdadeiramente porque nós, seres humanos, nós dizemos várias vezes que nós queremos melhorar a nossa vida, que nós queremos começar uma dieta, que nós queremos parar de fumar, que nós queremos parar de não sei o quê, começar não sei o quê. Mas falta ação a isso. Falta querer de verdade, primeiro. Porque no momento que a gente concluir que nós queremos, que nós precisamos e que nós temos que fazer isso, nós vamos começar essa mudança. A mudança não ocorre se a gente não quiser. E ela é necessária para todos nós. Porque todos nós temos os nossos sofrimentos, as nossas cabeçadas, o nosso dia a dia, os nossos problemas que nos atrapalham, que nos impedem de não apenas sermos felizes, mas nos impedem de nos relacionarmos bem com as pessoas, nos impedem de, como eu disse, pararmos de sofrer por coisas, às vezes, insignificantes, coisas pequenas. Então, isso é uma demonstração de que nós realmente precisamos mudar. O mundo é o que é. As pessoas são como são. Nós não conseguimos mudar essas coisas, mas nós mudamos a nós mesmos, nós mudamos a nossa maneira de perceber o mundo, de nos relacionarmos com as coisas. Se a gente for pegar a literatura que tem, nós temos uma literatura vasta, cada vez mais, sobre tudo, e a gente for observar a origem dos nossos problemas, grande parte deles, se não todos, é na forma que nós nos relacionamos com o mundo. E uma forma que muitas vezes é inconsciente, que nós não percebemos, mas que é absorvida pelos nossos conceitos, e por isso a mudança desses conceitos, porque nós estamos absorvendo coisas e elas estão ficando dentro de nós de uma forma negativa, uma forma que está nos causando dores, doenças, problemas, e que nós precisamos, nós não temos outro jeito, nós precisamos enfrentar e modificar isso. Então, quando se fala, quando Jesus falou de que é preciso matar o homem novo para que renasça, ou melhor, matar o homem velho para que renasça o homem novo, É nesse sentido que ele diz: nós precisamos mudança. Mudança para nos aproximarmos cada vez mais daquilo que ele falou, que nós temos dificuldade em seguirmos, né, aquele exemplo que para nós ainda é algo muito longe, muito distante. Mas já se passaram 2000 anos desde a vinda dele. Parece muito, mas ainda temos muito mais pela frente. E essa caminhada precisa ser feita logo. Nós precisamos dessa mudança o quanto mais rápido possível para nós mesmos.